sonhos, os seus planos, seus projetos não dão em nada. Já falaram que você é mais um sozinho nessa multidão no meio da estrada. Quantas pedras atiraram em você, quantas lágrimas de dor e sofrimento. Quantas vezes você já se perguntou: quando é que você vai sair do vento? Quero apenas um minuto pra que eu possa contar pra você uma história de um homem chamado Davi, que foi perseguido pelo rei Saul, mas Deus lhe deu vitória. Ele foi menosprezado entre os seus, e apesar de tanta luta foi fiel. Mas um dia Deus mudou a sua história, fez aquele moço humilde ser o rei de Israel. Porque ele creu, assim como você, e acredita nas promessas que o Senhor te fez. Na unção de Deus, eu quero te dizer: acredita, porque vai chegar a sua vez. E quando acontecer, muitos vão dizer: eu não acreditava nele, mas ele venceu. Agora estou confuso, sem entender nada, porque olho pra ele, mas não vejo Deus. Eu olho para ele, mas não vejo Deus. Eu olho para ele, mas não vejo Deus. Não sei o que acontece com os olhos meus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Não sei o que acontece com os olhos meus. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus. Vejo Deus. Acredita nas promessas que o Senhor te fez. Na unção de Deus, eu quero te dizer: acredita, porque vai chegar a sua vez. E quando acontecer, muitos vão dizer: eu não acreditava nele, mas ele venceu. Agora estou confuso, sem entender nada. Eu olho para ele, mas eu vejo Deus.